Deus te esqueceu. Mas tenha fé, irmão, Ele nunca se esquece dos seus. Você chega a pensar que Deus te esqueceu, mas tenha fé, irmão, Ele nunca se esquece dos seus, dos seus. Livrou a Bartimeu, Lázaro ressuscitou. Jesus.